avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Segura! Lúcio CDs. Estourei logo o Xandão, é de medo tá na mão. E ela quis seguir, e Deus, tá absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto, o que essa gata viu em mim? Príncipe negro, o som da galera, o Edilson e Edielso detonando e fazendo show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda. Sou linda menina, eu tô no mega no clima, linda sensual do jeito que os moleques viram. Sou linda menina que chega roubando a cena, príncipe negro tá na área e todo mundo. Meu parceiro Carlinho tá Max aqui com a gente. O Dori também já tá aqui do nosso ladinho arrebentando. É a moça da Max chegando junto em peso. Toda a galera aí, olha aí, ó. Esquenta, Viviane Batidão. Arrepia, DJ Edielson. Metralhas na área, no reto, o Felipe aqui com a gente também tá no show do Mega Príncipe Negro. Mega, Mega Príncipe Negro. Tá só no começo, isso! Príncipe Negro. Vem, vem pro show do Mega. E agora? A putaria no pistão vai... O Edgar com a gente, o Marcelo também no show do Mega. Fala seco aí, Beto. E aí, Leandrinho? E o nosso amigo Malteuzinho, aniversário de hoje, DJ Mateuzinho. Um abraço pra você, dos irmãos Edilson de Elson também, garoto. A galera do Bola de Prata aqui, ó. Aqui. Ela não é coroa, galequinha. Calma, moleque bom, vou falar. Mas ela grita. Calma, moleque, tá tranquilo, é sempre assim. Hoje o que é aqui? Vem cá aqui. As novinhas ficam loucas quando a guia dá-lhe a picada. É o pop na pressão. e as novinhas do ninho do águia. Quem diria, hein? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida, sem simpatia. Com a gente marcando presença mais uma vez aqui no... Os irmãos Edilson de Elcio, vou dar um abraço pra você, Gafinho Jô! Aqui é Príncipe Negro. E o Mano Lança que tá só no começo! Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. Você me perdeu e agora chora. O DJ Nandinho top aqui com a gente. Nosso amigo Tarcísio e a família Sem Miséria já marcando presença aqui com os irmãos Edilson de Alço também. Valeu, Sem Miséria! Sempre aqui. E agora? Me senti, eu vou mesmo embora. Olha, doidão! Os originais e as tops também. Vem na frente, do jeito que a galera dá valor aí, ó. Meu parceiro Toninho da percussão e o professor Nenê chegando agora com a gente. Mega. Só as princesas, vai. E quem é filho de Deus, canta aí, canta aí. Vai, Rony, agora. Quem sabe canta, vai. Dessa vez você não. Só quem confia em Deus, solta a voz agora, vai. Nosso amor. Como é que é? É tão lindo, é tão bom, meu amor. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. E o nosso amigo Felipinho dos Leilões aqui com a gente. Tá curtindo o Príncipe TV. Obrigado, Felipinho, pela sua presença. Um abraço especial dos irmãos Edilson e Edilson pra você. Valeu, Felipinho, filho! Edilson e Edilson! Lúcio CDs! É muito. Mega Príncipe Negro. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. O nosso amigo Júlio do 40, o Júlio Hedley também. Alô, Mel, pra você também, um abração aí, ó. De olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo. Eu tô. E aí? Amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Minha amiga Sharon aqui com a gente também. Tá no show do Mega. Alô, Sharon! Dorinha já tem. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu, pra mim foi bom. Ainda escuto sua voz sussurrar, que eu sou meu. Príncipe Negro. E eu respiro é você, a luz do meu amanhecer. Te amo tanto, me faz sentir vontade de viver tão pertinho de você. É como um sonho lindo, tão lindo, Seco, o Beto também aqui com a gente, o Leandrinho, e aí Gordo, o Dori também tá aqui com a gente, o Magal, o Rubinho, a nossa equipe tá max em peso, mais uma vez do lado, o Suga, eles dão valor aí, ó, aí, ó. E na quarta-feira de carnaval, né, Dilson? Acontece o aniversário da Tamex. Vai ser um festão essa parada aí, ó. Alô, Dori, Dori! Fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que esqueça. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Mega Príncipe Negro. Quer ficar com você, o outro diz que esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel. Toda a equipe trinca massa aqui com a gente. O Edivan também, o Carlos. Alô, BG! O Marcos, o Canela, o Thiago. Tá aqui com a gente. Alô, Isaías, você também. E o Caio aqui com a gente, curtindo o Mega! Querer viver sem respirar é como querer apagar a chama de um vulcão. Tentativa de vão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar é como querer apagar a toda a equipe Shope, a Lutela e Diego, aí do 40 com a gente, o Bibigo também, e as suas primeiras damas aqui com a gente, curtindo o Mega! Chegar em casa hoje, hein? Só quem é do Paysandu, quem é do Clube do Remo, joga as mãozinhas em cima. E quem é corintiano, levanta também. Quem é flamenguista, dá um gritão bem alto. Príncipe Negro. Há muito tempo amando, desejando, vou arriscar. agora vou até o fim, porque tá livre pra mim. É só curtição, eu não vou me amarrar. Agora eu posso, eu vou investir todas no novo Mega Príncipe, quero beijar tua boca. Então? Chama um abraço com muito carinho aí de Elson, os originais e as tops com a gente. A galera toda uniformizada, firme e forte com a gente. Valeu! Príncipe Negro. Sendo Chitara já aqui com a gente, marcando presença mais uma vez. Afinal de contas, ainda poderia voltar nessa, né, Chitara? E o meu parceiro Frank também tá aqui com a gente. Alô, Frank! É o Mega Frank, um cara e nenhum das meninas aqui com a gente. Com a gente. E a nossa, amiga do Adriano. Girando o Edilson, Tiaguinho, da equipe Sala do Cui aqui com a gente, valeu, Tiaguinho! Passo um filme na minha cabeça quando penso em você. Uma saudade me atormenta toda hora, eu quero te ver. Um sentimento de amor nasceu em mim. Depois que te conheci, fiquei assim. O meu coração apaixonado não consegue te esquecer. Seu lado, como eu adoro amar você. Sou da equipe Itamex, eu sou fã do Mega Príncipe Negro. O som da galera me conquistou. Isso, como é que é? Um abraço, Rodrigo de Aço com a gente, a Suane e a Pamela, valeu! Sorriso é sem futuro! De deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Você pira, depois vamos fazer a pedra no Rubik que vai tocar por ti. Hoje eu tô afim, hoje eu tô afim. Hoje eu vou fazer a pedra e vou curtir no Rubik. Vai, meu Mega! Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex, vai, vai, vai, vai, vai. Meu amigo Juninho do 40 com a gente. Juninho do 40, o Piratinha do Comércio na área. Meu amigo Cascani, velha guarda, saudade de ti. Bora. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Que saudade da... Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixo tudo outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Príncipe Negro. Você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Hoje eu vou sair, sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe o som vai rolar. Vem o Marcos, você, o Galela, o Thiago também, o Isaías aqui com a gente. Alô, Caio, põe pra cima, garoto, garoto. E as nossas lourinhas. Do 40 e a sua lona com a gente. Na festa do príncipe negro, e elas estão aqui. Todas loiras da treta, me vou te amar. Aqui. As loiras da treta te fazem sonhar. É o novo fã-clube de Ana Mindeua. Edil, seu dia. Chama dessa aqui, Gelson. Pra nossa amiga Sharon com a gente, pra Suzy, alô Vivi, pra Ione, Amanda, Carol, as loirinhas da preta mais uma vez com a gente, do ladinho do príncipe, alô puta! Aqui. Meu amor, quando te vejo, fico louca de desejo. Príncipe Negro. Te amar, eu não resisto a esse nosso amor. Fico a sonhar, te amando para Edilson! Olha só, gente! Tudo confirmado no dia 10 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, acontece o aniversário da nossa equipe da Max também, o arrastão do bloco Cachorro Magro. Vai ser um festão, hein? Vai começar com a concentração lá na Arena do Bitote, é isso? Com a carretinha Super Pancadão e também a banda Timbalaue, vai ser um festão. E lá na casa de show G12, o príncipe todo montado com a mega estrutura, esperando a galera depois do percurso. Fala pra cima, Gelson, libera aí! Vem, meu príncipe! Não adianta vir com conversa, não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. E vai ser assim também, Max! Mega Príncipe! Príncipe! Príncipe! Eu vou dançar com Mega Príncipe! Príncipe! Príncipe! Com meu Mega Príncipe! E não fica procurado o meu Mega E Tchufi e Dielson tocam na moral. Do que Wanderson é diferente e tal. E se algum maluco te chamar pra outro lugar, manda ele rasgar. Bora, Marquinhos, sem miséria! Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu coração. Não adianta vir com conversa. Não quero papo, não me interessa. Eu vou seguir o som do meu equipe Charinhas. Triga massa, rock doido aí, galera do Príncipe, valeu! Mega Príncipe Negro, eu sou feliz. DJs Edilson e Edielson. Uma emoção mais forte no seu coração. Todo mundo na palma da mão. Só quem tá solteiro. Sensualizando. E ela? Ninguém resiste a essa mina dança. Aqui é Mega Príncipe Negro. Tá sensualizando. Vem quebrando empina, vem que eu já tô no clima. Vem que eu vou partir pra cima. Eu sei que você gosta. Todo mundo tá olhando e ela tá dançando. E assim, mexendo vai, só porque... Nosso amigo Marcelo Araújo, o fotógrafo oficial das aparelhagens do Pará com a gente, deixando tudo mais bonito, né, Marcelo? Obrigado pelo carinho, parceirão. Bora, Marcelo. Se liga, liga. O resto tu esquece. Príncipe Negro. Bora, Júlio Piratinha, você com a gente também. Cadê o coelho, garoto? Mas quando o DJ mandar, menina, você quer? Desce devagar, desce, desce devagar. Quando o DJ mandar, quando o DJ mandar. E meu parceiro, Garcino, Garcino, Garcino. Desce devagar, vai sentar, vai sentar. Você quer, você Mega Príncipe Negro. Quero ver agora. O quê? Grau! Grau! Ela quer! Grau! Grau! Ela quer! Grau! Grau! Grau! Ela quer! Os originais e as tops arrebentando! Ela quer! Grau! Tava no... Um abraço grilo com a gente. Um abraço para o terrível Bate Aldo aqui conosco também. Olha que tá certo, Tomás. Vem, meu príncipe. Mega Príncipe Negro. Met you in the summer, so my heartbeat sound. We fell in love. O Alanzinho, uma bebecinha! Pra Daina com a gente, nego. Nego do Borel, olha aí, Wendel. Olha das trincas, abraço do César, Alanzinho. Equipe tudo pelo certo na área, valeu! You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Só pra quem não tem hora pra chegar em casa hoje, hein? Quem é do 40 horas, põe a mãozinha em cima! Príncipe Negro. Dangerous. querido, grande amigo Toninho. Há 10 anos com a gente, um abraço forte, meu professor Nenê. Que inclusive já chega com uma novidade do Príncipe. O homem vai ser papai, rapaz, olha aí. E a gente já parabenizando, desejando sucesso, boa sorte, né, Nenê? Que venha com muita saúde, com muita paz e amor no coração, sem dúvida alguma. Abençoado por Deus. Parabéns, Nenê. O mais novo papai 2016, né, mano? Mega Príncipe Negro! E o Mora no chão, no chão! É nóis, hein? É 10! É 10! Então puxa a gata e fala assim pra ela, ó. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. Alô, alô, alô. Sei alô. Que está namorando, parece estar feliz. Meus parabéns, felicidades, é isso aí. Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. Edilson. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei, liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Escolhi ser feliz. E agora? O mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Essa é assim, ó. Mega Príncipe Negro, você fez eu me apaixonar. Já tô dizendo aos meus amigos, no Mega é que eu vou virar. Já pirei, me apaixonei. Jamais bebi, vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sucedi. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sucedi. Mudei a rota e meus planos do que eu tava procurando. Eu achei. Quer curtir balada, já vem seu parceiro. Opa, ficar em casa, mano, de inteiro. Tudo pressão, um abraço fascista com a gente também. Brigadeiro. A Flavinha, a Jaciquinha, a Érica, a Loérica, a Alana, as meninas da Nex, um beijo. Quantos você quiser, e a partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. A nossa amiga Fabiola tá com a gente também, tá no Príncipe. A rainha dos esmaltes, Tom Vivo no Pará, tá comigo na área. Bora seco, bora Beto. Fizemos tantos planos, compramos. Aí, gordo Leandrinho, Valdori. Alô, Magal. Aí, Rubinho da Max. Precisamos de um tempo. Originais e as tops, olha aí. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. E quem sabe canta aí, vai, vai, vai. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira, o nosso carro. Por você. Ai, o tuta dessa, hein, Xero? Mas essa casa eu só vou levar. Meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente. Vem, irmãozão, Chitara, dona Adriana aqui com a gente nos visitando. Não. Meu amigo Frank, o homem de carreira solo, ninguém segura, tá comigo. E até ficar no soro, mas nessa casa eu só vou ficar. Windows and Others, sucesso em todo o Brasil. É um atrás da outra. Então vá. Os top DJs do Pará. Não vá sem mim, eu te amo. Edilson. Se foi só você. E Edielson. Me entreguei demais. Uma emoção. Príncipe Negro. Eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Vou dançar. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo mais. Sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que. Nosso amigo de Gaia, o Marcelo também. Estão com a gente curtindo o show do Mega. Obrigado aí, ó. De mim, eu não vou desistir de nos. Vamos, o Catito Neguinho. Eu Rodriguinho, dando 40 aqui. Demais, eu me entreguei demais. Você é uma. E o nosso amigo André. Preparando o nosso CD ao vivo daqui a pouquinho. A galera vai curtir esse CD no seu carro, na sua casa. Olha, em qualquer lugar do estado do Pará. Né, Júlio Piratinha? Sucesso em todo o Brasil. A emoção da pele. É a rocha, rocha. Era pra sempre. Juro, pensei que esse amor ia ser diferente. Um abraço, garotinho da Eve, com agentes incríveis do pop. Agora pra Bianca. É, tá aqui com a gente também. Camarada Negão dos Incríveis, olha aí. Esqueceu, só que eu não te esqueci. Nem sei se você merece. É mega. Fala, família Sem Miséria de Bragança. Thaís, o Sandro, o Tarcísio. Príncipe Negro. Eu não te vejo, eu choro. Quando eu te encontro, eu choro. Não consigo esconder de ninguém esse amor. Ouço teu nome, eu choro. No telefone, eu choro. Quando alguém me pergunta. Vai, Rony, vai pra cima, vai. Eu não te vejo, eu choro. Quando eu te encontro, eu choro. Não consigo esconder de ninguém esse amor. Ouço teu nome. E deixa eu dar um giro nas marcantes, nas marcantes que a galera dá o maior valor. Aí, Dedê, Dedê! Bora, bora, massa, massa! Aqui é Mega Príncipe Negro. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter. Bora, Garfinho! Chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. Um abraço, Necodos Incríveis também. E me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra nossa amiga Fabíola e o nosso amigo Pablo aqui com a gente também. Alô, Pablo! Olha o Júnior Campos aí. Príncipe Negro. Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. Se liga aí, neném! Bola, tá certo com a gente, valeu demais, hein? Estou só. Os originais e as tops ali. Acho que não tem sentir essa dor. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Você estragou. Fui no 40 de Piratinha do Comércio, na moral. Agora arrependido, diz que quebrou. E a nossa história! Nossa história, o nosso amor se transformou com esse sentimento que maltratou. Olha o coração! Nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Edilson e Edielson. Com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. E o bora girando! Pro Marquinhos sem miséria! O Mega Boss com a gente também, alô Jefferson. Oi. Rodrigo do Arce, Suane, aqui. Mega. Quais as ervas que contar pra fazer seus encantos? Sou o nosso arcanjo! Eu vou em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. E a galera vai se preparando, gente. Depois do carnaval, a gente vai estar toda quarta-feira na quarta top das marcantes lá no Boutique. Todo mundo convidado, vai ser uma festa diferente pra galera. E o Príncipe foi convidado pra fazer essa festa pra galera, hein? Então depois do carnaval, toda quarta-feira, né, Edilson? Vamos estar lá no Boutique fazendo uma festa diferente pra galera. Vai ser a partir da quarta-feira, dia 17 de fevereiro, Gelson. Boutique! Você estava mentindo. Diga logo que não me ama. Quais as armas que contar? E eu vou lembrar pra galera também, né, Edilson? Que é o Príncipe, não é só os irmãos Edilson e Gelson, não. É toda a estrutura, loucura, vamos pra galera. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Edielson. Quero te dizer te amo e esse amor foi tudo que eu te dei. Yeah. Lembra aquela noite que eu te vi por você? Como eu te vi, o Edilson, Edilson, eu vou, junto com Sinfonia, eu sei por ele. ligado com a gente, Terrível. Terrível também. Olha, tá certo por ali. Edilson e Edielson. Como te amei. Com Edilson e Edielson eu vou. Junto com Ciclone. Eu sei por ele eu vou me apaixonar. Jando! Vou metralhar seu coração. Depois do carnaval, você é o nosso convidado também, garoto. O Tiquê é onda! Onda! Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida em uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Príncipe quando achei Negro. Que minha vida não encontraria mais. Em quem pensar quando as canções fossem escutadas. Vamos mandar essa aqui de alça pra Rani. A Grau com a gente também, as metralhas do nosso ladinho aqui, olha. Casos de confidência. Primeiro te digo que é um pecado. Meu amigo Filipinho! Do Parque com a gente dos Leilões, abraço para o Diego. Do 40 também, alô Bibinho. Alô Redley! Descer o meu sentimento é só teu, mas meu corpo será de outro alguém. E a Fabiola gosta assim. E quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser. Penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar. Como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros. Na hora do amor. Solta a voz minha, tu vai. Eu me vejo assim. Vendo o sol. As estrelas e a luz do luar. E a noite chega. Eu continuo. Vem, vem. Vem pra mim, vem. Está tão frio aqui. Um abraço, Mel. Um abraço, Valgado. 40 horas com a gente. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Bora, Magu. Jazzy Play. Não posso. Todas as coisas da treta com a gente. Valeu. Porque o destino mudou nossa felicidade. Mega Príncipe Negro. E aí? O que eu faço, amor? Rapaz, olha com a gente a nossa amiga Dani Bronzeada. Quanto tempo, hein? Sim. Abraço, Manu, Pretinha, alô, Silva! Todo mundo aqui. Vem e diz pra mim, baby, onde você está? Príncipe Negro. Uma emoção que se renova a cada dia que...